Matheus, capitão da escuta. Atenção. Um, dois, três, quatro, por gentileza. 5221, chame o CVC frequência 1228. 228, obrigado. Vitor Michael, seu controle. Mike Alfa, controle. 9251, no decolado aos 48, controle 198, bom dia, bom voo. Controle 198, bom dia, voo 9251. Salvador, bom dia, voo 9251, passando 1300 pés para o 380 no percurso da L3 em São Leda. Voo 9251, no contato radar, turno para o 380 na sede da L. 380 da L, 9250 da Gol. Capitão Vitor Mike Alfa na escuta do controle. 9251, Rocha 63, Uno, tá no 8 para o 15, Rocha 63, 1-1. Coordenador do solo, repórter do tarde. Repórter da tarde. Copiou, vai ser na 6319? Copiou, reportará ataque no 6319. Sim. 982, desça para 2000 pés. Um ajuste 1-0-1-4 autorizado em LS-X-Ray, reporte do localizador. Positivo para 2000, autorizado em LS-X-Ray, da 1-0, reportada no localizador, voo 982. 888 vai passar o externo estabilizado. Voo 988, torre 1-1-8-9. 2-5, boa. Torre, bom dia, voo 988, passando o externo. Check-trem, livre pouso, 100 graus com 7 nós. Repouso, 88. Baixar trabalho. Thank you. tráfego. Salvador, Oscar, né? 63, pronto para o táxi. 146, 4 horas e 50, Galeão. 7-8-63-1-1. Autorizar até ponto de espera via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, faz isso na 0-4, bom voo. 2-9-5, libertar pátio de Alfa, 1-14. Boa, Salvador, bom dia, é o da 3-8-9, da formação hotel na posição 03, para a positiva, pronto para a porta. 3859, bom dia, até confere só um minuto, pessoal. Correção, gol no 888. Seu solo foi o 53, libere e chame o solo 219. Está livrando 219. 250, bom dia, na chegada da Mari, desça para o 050. Ao 050 na malha, 06250. Reportar na Cidade, 1888. 7, reporta na Cidade. Até a música do Luxo, minha torre 1-1-8, decimal 95. Possível, bom dia. Ok. E qual seria aí a radial ideal de Salvador para a Jacumina? Ok, sim. Mantenha a escuta e aguarde cópia. Até o seu Zulu. Centro Recife, frequência 251, alternativa na 3325. Pesado no final da 10, gol 12, 1982. Oi, 888, ingresso de LED para botão 4. LED para 4. Na 3259, cópia. 1982, chame o ator 1895. 2895, ator Adriano. Na torcida Arvore Lefa, Saper Zulu 21, e prossegue conforme a rota do plano. Acione no transponder 5570, controle Salvador, Pérez 1119, décima 8. Confirmando então, autorizado 660, decola da 10 com curva à direita, saída Elefa para Amplitulo 21, código transponder 5155 e o controle em 119, decimal 8. Negativo, então 3859, saída é Arbo, após posição Elefa. Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. O transponder é o 5570 e controle Salvador em 119.8. Estimativa então, transponder 5570, saída Arbo, saída Elefa. Arbo, Elefa. Agora sim, corre a última pronta no portão 3, então 3859. Para quando pronto. Salvador, nosso projeto de inserção de apostas de tal locomotor, nós trabalhamos também no próximo episódio, vamos dar uma atenção na série. Oscar 9. Observe o 37 no pouso, após ali mantém. Após o 37, ali mantém, olha, né, 63. Confirme? Ficando aqui o seu plano com o centro, aqui junto ao centro, aqui aguarde. Como Jacobina fica fora da terminal, tô checando com o centro lá se ele possui esse plano. Ok, o senhor aciona aí por conta e risco, ok? Eu tenho o plano aqui no, na minha console, eu vou checar se o operador lá tem, ok? O 982, solo 58, assume solo 219. Solo Salvador, voo 982. Show. 982, táxi Alfa, reporte a Chile Leste. Dia 311, autorizado a decolagem, 120 graus, 089. Em breve decolagem, já tem 63. Um. 12 horas, 70 milhas, 70 milhas. Está lá no seguinte. Está mantendo 350, é um braço 732. O Gol 903. Autorizado Manati, 1097, direito, corredor axé, controle 198, 0125 agora. O 3 Solo Salvador, Gol 1073, o 26, para pushback acionamento. 1073, autorizado em 62, chama o táxi. Atrás para o táxi, 1073. Prossiga. Me chame táxi, Mike, cadê outro? Jeremi 311, decolado ao 01, chama em 198. 198, acho, né? 63. Controle Salvador, Xané 6311. O Xané 6311, contato radar de decolagem, sua para o nível Jô 360, saída da EL, Leda Brito. 2360, da EL, Leda Brito, 6311. Desce para 2000, Xané 6311, 6250. O Xané 6250, desce para 2000 pés, ajuste no 014, autoridade final, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, obrigado. Entrada no pátio, 982. Gente, o 37 companhia tá puxando 612, o portão em 5 à esquerda, tá ligado? Então, o bom 982. Oscar Zulu está autorizado, o já está pronto a decolar, confirma. Tome. Ok, decole na vertical da RMA. É mil pés aí para Jacobina, Grupo Zulu. O controle em 19.8, alterna a torre agora aqui em 18.95. O altímetro 1014, 140 com 10 aqui em Salvador, reporte fora do solo. Aguardando só o transponder, ok? Confirmação do transponder até Oscar Zulu. O 1073 está pronto para o táxi com 2 horas e 16 de autonomia, alternando Aracaju, 150 a bordo. 1073, livre táxi, Fátima, Mundial, ponte espera 1895, 1014, boa viagem. Ok, táxi de Fátima, Mundial, ponte espera 1895, muito obrigado, a vossa, um bom dia, boa semana. Estabilizado. 6250 completa, chama a torre 118, decimal 95. 295. O Papa Oscar no VBECO desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés, ajustado no 0 no 4, reporte para o Oscar no VBECO. Rodolfo, chamando 6250. 6250, cheque trem, livre pouso, 140 com 7 nós. Livre pouso, zona 0, embaixo travado, 6250. Mais 2 horas até o local. É, o Hotel Oscar Zulu está com o código alocado? E confirme a altitude que dá manter o tipo de equipamento. Alô, na escuta, senhora. Confirme o tipo de equipamento e a altitude que dá manter. Bravo, Hotel 06, vai manter 1000 pés conforme o plano. Tá pronto para a Copa de Salvador Morro? Salvador Morro, 1017, direita, corredor Axé, controle 1980153 do quilômetro. Pátio 5, quantos a bordo do quilômetro? Quilômetro Oscar, quantas pessoas a bordo? Portão 3, autorizado para o estacionamento, chama o táxi. Chamará quando pronto, táxi 6259. Quilômetro Oscar, prossiga. Sete a bordo, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, quilômetro Oscar. Salvador, gol 1073, pode esperar dar 10 pronto. Gol 1073, a linha e mantém pista no zero. A linha e mantém pista no zero, gol 1073. Ryanair 6250, no solo 07. Libere pista próxima direita, chame solo em 121, decimal 9. 219. Pessoal, manda o trip 5414, passando coral, mantendo 130, solicita pro Admari. O trip 5414, contato radar sobre coral, voando a pro Admari, reporte para descida ao número 1, livre de restrições de velocidade. Pro Admari, número 1, livre de velocidade, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo 10-3. Início de táxi aprovado, Mike Eco Delta, chame na interseção para ingresso. Opa. Negativo. Ele ingressou na terminal de Léo no momento. Ciente, graça. Confio a vista, Mike Alves. O centro não tá com, não tem o seu plano de voo. Aguarde a coordenação com o centro, ok? Para a autorização. O Oscar November Echo iniciando o ILS. Gente, Oscar November Echo, reporte estabilizado. Reportarei. Ocean M3 111, chama Recife 1251. 251, Ocean M3. Hotel Oscar Zulu, controle. Ah, sua controle. Firma o, o indicativo do seu local de destino, por favor. É Grupo Zulu, senhora. É Grupo Zulu, é uma plataforma? Ciente. O Oscar November Echo estabilizado no ILS, pista 10. Oscar November Echo, torre 1895. 1895, Oscar November Echo, boa. 1014, chame fora do solo, Mike Eco Delta. Hotel Oscar Zulu? Zulu, me escuta, senhora. Chame 0212 no transponder. Pessoal, para a pista 107. Ciente, Oscar November Echo, confirme, já avisou algum campo? Afirmo. Fundo 063, decolado agora 09, chama agora o controle 19.8, bom voo. Controle 19.8, obrigado, valeu. Oscar November Echo, plano cancelado agora 09, curva à esquerda, autorizado base pela direita, pista 17. Chame no final com teste de trem, com cheque de trem, Oscar November Echo. Ciente, iniciando curva à esquerda, vai girar base pela direita na pista 17, reportará na final contra embaixado November Echo. Direita, 1014, 6295, 6250, Juliette. 6250, ingresso Juliette, portão 2. Portão 2. Hotel Oscar Tango, pronto cópia. Salvador Garanhuns, 270, Planianque, via Opera Zulu 10, pista 97, curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipá, controle 119.8, transponda 5054, hotel Oscar Tango. O trip 5414, descendo para o nível de voo 050 na Pro de Mari. Opa, Mike Eco Delta, decolou aos 1-1. Chama agora o controle Salvador, frequência 1-9-8, tem um bom voo, a Delta. Vamos lá, 119-8, Mike Eco Delta, volta, graças. Por gentileza, agilizando, chame na Quebec. Bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, o número PET, décima na TIR, reporta na 20ª. Reporta na 20ª, Mike Eco Delta. Controle, o Delta solicita acender para 1.500 pés da presente. Está livre o Mike Eco Delta. Delta. Eco tem pouso autorizado na pista no 7, vento no 0 grau, 08 nós, ajuste no 014, Oscar November Eco. Ciente ajustado no 014, pouso autorizado, pista 17. Salvador, é o TAM 3859, no ponto de espera da 10, pronto. Copiado, TAM 3859, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 120 graus com 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar, TAM 3859. TAM 3896, acione a identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050. O 3896 mantendo o perfil para o sequenciamento. Quilo Romeu Oscar, Lima Tempo, está no 7. Oscar November Echo, seu solo agora é o Zono 3, autorizado backtrack, chame livrando parte 5, Oscar November Echo. Agora de cabo para Salvador, que as pés estão na velocidade que eu estou. Hoje eu sou estacionado no 7 ou no 6? Sim, irmão. Sim. Reporta Itapuã? Reporta nada. Vai, escravo. Boa. Hotel Oscar Zulu. É lindo, seu pai. Zulu, lhe frequente para a coordenação. Pastor em Salvador, bom dia, TAM 3859, saída Árvore Elepa. TAM 3859, contato radar, estou para o nível de voo 360, saída Árvore Elepa. 360, Árvore Elepa, TAM 3859. Kilo Romeu Oscar, autorizado a decolar, senhora, pista 17, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. 5544, descendo para 2 mil pés, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, trip. Nossa, Zulu? Controle, o Guardião 06, acho que é de Itapuã. Guardião, chama a torre agora. 1895. 06. Torre, o Guardião 6. 1251. 1251, dono 073. O Guardião 6. Guardião 06, reporta um tráfego, um Bravo November 2 Papá decolando agora a pista 107. O senhor tem livre aproximação direta para o pátio do Graé. Chame na curva final, vento agora de 130 graus com 07 nós, Guardião 06. Desde o tráfego visual vai reportar na final do Graé, 06. Tilo Romeu Oscar decolou, Zona 6, controle 119.8, bom voo. 19.8. Controle, Tilo Romeu Oscar. Papa Tango, Kilo Romeu Oscar, mantém as condições visuais, o meu pé corredor axé, reporta no fora da barra. Reporta no fora da barra. final para o Grael, Guardião 06. Guardião 06, livre pouso, parte do Grael, vento no 30 grau 07, nós ajustamos no 014, chame no solo controlado, Guardião 06. Guardião 06. Hotel Oscar Tango autorizado decolar da pista no 7, vento agora de 120 graus com 08 nós, ajuste no 014. Hotel Guardião 06, considere seu solo 18 ou estacionar frequência livre, senhor. Bom descanso. Alô, Salvador, boa tarde, igual 397, autorização. Congonhas, Hotel. 397, Congonhas, só instante a corpo, 1014. Romeu, hotel Oscar Tango, decolado aos 18. Chama agora o controle Salvador, frequência 19, decimal 8, senhor, bom voo. 198, muito grato, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Hotel Oscar Tango. Papa Romeu, Hotel Oscar Tango, contato radar, soltura nível João 270, saída Pucas de Pá. 270, Pucas de Pá para Hotel Oscar Tango. Gente, o Mike Delta está ali frequente. Botão 3859 está passando agora o 140, chama Recife, 1288, solicite ao mesmo. Chama Recife, 1289, boa. Estabilizado no lock, trip 5414. O trip 5414, contrata com a torre, 1895. 10895, trip. Botão 3896, desça para 2000 pés, aciona identificação, correção. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, reposto estabilizado. Desça 2.1.0.94, ajuste e reportará estabilizado. Tá 3.8.9.6. 1.4. Chamará. Lima cruzou no autorizado cruzamento, após Quebec, Mike Lima. Na Lima chão e solo, frequência 121.9, prosseguiu com táxi, Lima cruzou. Rocha, né? 6140, aprovação Maceió 250. E o número 2, só um instante, 6140. Obrigado. Vou no 397, pronto, copia. Copia, voo 397. Autorizado Salvador, Congonhas, nível 360, Pesolu 16. Pista 90, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 119, décima 8, transponda 5046, curva no 397. 360 para Congonhas, Pista 90, direita, Dael Leda Bridge, Pista 90, 5046, 5046, portão 4, me pronto no 397. 5046. Quilo Zulu, até o pasto 3 autorizado. Não, acho que prossegui em condições visuais sem frequência livre. IP 5403. Controle, Salvador, Museu, IP 5403. IP 5403, aciona a identificação, está autorizada a chegada a Bonf. Vou na proa de Bonf e reporto para a descida. Gente, o trip 5403 está autorizado a descer até 4 mil pés. 4 mil na chegada a Bonf, o ajuste no 014. Momo, coque, boa pós, direto desse controle 198, transponda 5042, o Lima Quilo. Livre acionamento já sempre para o táxi, segundo. Solo trip 54, no 4 livrou na sua escuta. Delta 3896. Delta 3896, tráfego avistado, ajuste no 04, chame contra embaixo travado, chame. Chama lá, Delta 3896. Voo 983, informação. No 93, autorizado Guarulhos 360, Pesolu 16, pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 119, décima 8, transponder 5037, 193. Autorizado Guarulhos 360, pista 10, curva direita na Dael Leda, depois Bridge, e a rota do plano, controle 198, transponder 5037, o gol 93. Portão 5, chame pronto no 93. Ah, o bom 93. Trip 54 no 4, esquerda, Juliette, parte 3. Esquerda, parte 3, trip. Pouso autorizado na pista no 0, vento de 110 graus com 07 nós. Pouso autorizado, pista 10, tá 3896. Meu Zulu é cobrado. Mantém-se em condições visuais. Para a feira de Santana, reporto para descer. Gente, o Zuleco Bravo reporta passando 2.500 pés, não temos tráfego reportado no setor. Oito, nove, meia, no sol, 29, libera direita, chame solo em 1, 2, 1, décimo 9. Direita, 219, tá 3, 8, 9, 6. Paulo, Salvador, Golo, 397, 47, instalamento, posição 4. No 397 autorizado, chantagem. Solo, Lima que revelou para pronta o táxi. Lima que luzulou, táxi autorizado até a saída do Pátio 3. Solo, Salvador, bom dia, tá 3896. 3896, bom dia, táxi Alfa, reporte a Santa Juliette. E Alfa, Santa Juliette, reportará, tá 3896. America 239, fly direct, stop position. Another approach and Azul 4207. Azul 4207 is call guidance, sounds like level 050, both arrival. Sexta Gol é o solo. Ok, desconsidere. O trip 5403 desce para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado 5403. Autorização para? E descer, é isso? Quem cai, te pega visual? Quem o pátio que se encontra é ideal de saída pra Cajité? Quantas milhas? A cópia, o Romeu Charlie Charlie, o ativo estima 0 na Juliette, tá 3896. 3896, ingresso à sua esquerda, Juliette, portão 62. Ingresso Juliette para portão 62, tá 3896. Salvador Tango Romeu, Charlie Charlie, pronto, cópia. Salvador Caetité 085, a decolada 197 com curva à direita, saída Arboa, após direto. Caetité, controle 198, transponde 5066, o Romeu Charlie Charlie. E a saída Arbó, após direto com curva direita. Confirmando, Romeu Tchatchali, a saída vai sair visual ou vai ser instrumento? Então sai visual, considera a saída Arbó, saída corredor axé. Restrito mil pés, aguardando a ascensão do controle para 085. Pátio da Bata, quantas pessoas a bordo, Romeu Tchatchali? 5, chame a torre 1895, ajuste 1094. Para o táxi, voo 397, está com 120 a bordo, tentando galeão, 4 horas de poder. No 397, direita, ponto de espera 1895, 1014, governo. 7, direita, ponto de espera 1895, 1014. Gato, bom dia, bom Natal. Igualmente. O Lima Kilo Zulu segue o gol, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Seguiu o gol, ponto de espera 1895, o gol 93, posição para o puxa e estacionamento. No 93, aguarda só um instante para puxar no portão 5. Guardando 93. November São Meu, prossiga. Salvador Ituberá, mil pés, 97, decola com curva à esquerda, vai sair no corredor forte, mil pés, controle 198, transponde 5041 no November São Meu. Boa tarde, boa 397, boa no 397, mantém um ponto de espera. Bom dia, Felipe 5403, estabilizado no localizador. Chega com curva direita então, o November Oscar Romeu, continua mil pés, 5041. Agora é o Felipe 5403. Felipe 5403, tráfego avistado, ajuste no 014, check 3. Vai baixar e checar o pouso. Sim, esse chama tem baixo checado para a transição de pouso 5403. Pronto, tem baixo checado. Porra do novembro ao meu. Então, três, tem baixado checado. Felipe 5403, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 grau 07 nós. Bom dia, November, Oscar Romeu, prossiga. November, Oscar Romeu, prossiga. Chame táxi, November, Oscar Romeu. Nove sete, visual com a TR da Trip na final, pistão zero. Voo 397, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pistão no 0, 1397. Após a passagem ali e mantém, voo 397. Salvador, Gol 983, pode iniciar o posto de acionamento, posição 5. Agora sim, autorizar. Chama táxi no 93. Chama táxi no 983. Azul 4207, reduce speed 2209. bom dia. Papa Tango, Romeu, Charlie Charlie. Romeu, Charlie Charlie, bom dia. Autorizado acionamento, chame táxi. Romeu, Charlie Charlie, tem táxi aprovado. Chame interseção por ingresso. Romeu, Charlie Charlie, autorizado a linha de manter pista no 7. Chame pronto para decolagem, Romeu, Charlie Charlie. Oscar Romeu tem táxi aprovado, chame na interseção para ingresso, Novembro Oscar Romeu. 5403, solo aos 39, direita 121, decimal 9. 121, Gol 1397, autorizado decolar da pista no 0, vento de 160 graus com 08 nós. Decolagem, pista no 0, 39. Romeu, Charlie, Charlie, pronto para decolagem? Pronto para decolagem. Romeu, Charlie, Charlie, autorizado a decolar da pista no 7, vento no 6, 0 graus, 08 nós. Lima, Kilo Zulu, observe o gol, após o início da rolagem do mesmo, Lima tem pista no 0, Lima, Kilo Zulu. Para descida, na frente do farol da Itapuã. Copiado. Romeu, Charlie, Charlie, decolado aos 4-0. Chama agora o controle de Salvador, frequência 1-9-8, tem um bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. November, Oscar Romeu, autorizado ingresso, chame pronto para decolagem. Voo 1397, decolado aos 4-1, chama agora o controle 119-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Vai aguardar o início do táxi da aeronave da Gol, após prosseguir para o parte 3. Salvador, eu Gol 983, está pronto para o táxi, 183 a bordo, alterna Galeão, com 3 horas e 43. 983, livre táxi, frente, pátio, Índia Alfa, espera 1895, 1014, movimento. E bravo, até a ponte espera da 190, 1895. Obrigado, Gol 983. 5403, após o gol, Juliette, parte 3. Após o gol, Juliette, parte 3. 4. Gente, liberado 085, foi o destino. Vai daqui a pouco dar o ultimado. O meu tchau, tchau. Maceió 3. 250, para o 858, pista 90, curva à esquerda, saída para o Caracaju, controle 198, transponda 5055. Romeu. 198, grato, Romeu. Papatango Lima, Quilo Zulu, decolado aos 42. Chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, tem um bom voo, Romeu. 198, Lima, Quilo Zulu. Zulu, bom voo. Bom trabalho, Zé. 8-3-0-0, pronto. 1-9-8-3, ali mantém pista no 0, senhor. Ali mantém, bom, 9-8-3. Momo Cogno. Momo Cogno, tá livre a restrição, senhorita? 3.000 na Momo? Está livre o Lima Quilo Zulu. Ok, acenderam a centena, sai da Momo Cogno, Lima Quilo Zulu. American 239, contact tower, 118-95. 1895, American 239, thank you. 18-5000, 4207. Azufar 207, descent 2000 feet, clear to LS final, bus established. Clear 2000, visual to American, Azufar 207. 239 with the ILS descent. American 239er, I have in sight and final QNH now on 014. Continue approach, report outer marker within a yard down the left, American 239er. I'll call you the outer mark, American 239. Gol 983, sem livre decolagem da pista 10, vento de 110 graus com 08 nós. Controle igual 397. Confirme. É o Gol 397, solicita apoio de bridge. Gol 397, autorizado até a Leda, bridge, somente bridge. Certo. 4207, reduce speed 2009. Reduce 4207. American 239, we're out of marker inbound, gear is down a lock. American 239, you're clear to land runway 10, wind is 110 degrees, 09 knots, QNH 014, American 239. Clear to land runway 10, American 239. Volume 983, decolado aos 45, chama agora o controle de Salvador, frequência 119.8, tem um bom voo, senhor. Vai chamar 19-8, bom dia.